deste grupo de bandidos. Você que faz parte deste grupo de bandidos. E numa tentativa de criminalizar as manifestações, há muito tempo que esses tais black blocs quebram, ameaçam, incendeiam, desafiam a autoridade da lei e não acontece nada com eles. Eu vou conversar com a presidente Dilma. Ela vai servir para criminalizar todo e qualquer manifestante. Que o povo de bem. Criminalizar as manifestações. O inimigo do povo não está entre o povo. A gente precisava de um defunto. O Santiago, nosso colega, estaria vivo. A gente precisava de um defunto. Defunto. A gente precisava de um defunto. Criminalizar.